chegada de volta à avenida. Aquele swing pedido de novo, até pra janelas voltaram acenando. Não nego meu corpo ficar empiando, e aquela canção que marcou sua história vai voltar a rever. Vou cantar pra você. Olha quem tá chegando aí, tá, tá, tá, tá, tá, pra fazer chorar, sorrir, tá, tá, tá, tá, tá. Tá chegando aí, é tanta emoção transbordando em mim. Olha quem tá chegando aí, tá, tá, tá, tá, tá, pra fazer chorar, sorrir, tá, tá, tá, tá, tá. Tá chegando aí, é tanta emoção transbordando em mim. Fada boa, eu não vejo a hora de ter o juízo perdendo, o sangue fervendo, olha aqui em mim, rendeu. Esse ano só dá o ar aí, ei. Olha quem tá chegando aí, tá, tá, tá, tá, tá, pra fazer chorar, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá chegando aí, é tanta emoção transbordando em mim. Olha quem tá chegando aí, tá, tá, tá, tá, tá, pra fazer chorar, tá, tá, tá, tá, tá, tá chegando aí, é tanta emoção transbordando em mim. Boa. Eu não vejo a hora de ter o juízo perdendo, o sangue fervendo, olha aqui em mim, vendeu. Esse ano só dá o ar aí, olha quem tá chegando aí, tá, tá, tá, tá, tá, pra fazer chorar, tá, tá, tá, tá, tá, tá chegando aí, é tanta emoção transbordando em mim. Olha quem tá chegando aí, tá, tá, tá, tá, tá, pra fazer chorar, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá chegando aí.